Está começando agora o seu podcast Além dos Ecrãs. I'm Batman. Why so serious? Martha! Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Muito bem, deixa a sala de cinema, desliga o televisor, porque agora é hora de ouvir Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop, discutida e debatida por quatro estudantes de jornalismo, inclusive, muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral. Oi gente, eu sou o Caio Coutinho. Eu sou o Léo Vassoler. E eu sou a Duda Yamaguchi. E chove em Uberlândia, finalmente, depois de eras de seca, pra quem aí não é de Uberlândia, né, e pra quem é, tava sofrendo com isso, choveu, tá sofrendo, bem agora. Sofrendo não, graças a Deus tá não, chovendo. Não, tava sofrendo com o calor e, e a sim. Seca, e agora choveu. Vocês não têm noção que a gente passa com o calor de Uberlândia. Não, realmente, e aí, realmente. A escolha de chuva é perfeita, porque vai ter o Arena. A escolha de São Pedro. São Pedro chuva, escolheu a chuva. Vai ter o Arena, que é uma super festa aí que vai ter em Uberlândia, grandíssima festa que vem com a entrada da abertura das Olimpíadas. Pra quem não sabe, né, de Uberlândia, não sabe, não tem noção do que eu tô falando, tem as Olimpíadas da UFO aqui e vai ter uma festa de abertura que é a Arena. Beleza. O bom é que você vem escutar o Além dos Ecrãs esperando escutar alguma coisa de cultura pop, você recebe informações. Meteorológicas. E informações de agenda cultural de Uberlândia. Esse espaço aqui, eu gosto de ter meu momento aqui, ó. Pra falar das coisas que eu gosto, que é meteorologia, entrou. Minha saúde, física e mental. Gostamos de saber, né? E a agenda musical e de cultura da cidade. Enfim, deixa eu terminar. Vai rolar a Arena, e aí, ao invés de fazer um solzão, São Pedro escolheu fazer chuva. Então, a Arena vai ser lugar coberto. Enfim, realmente eu não sei porque eu tô falando. É que São Pedro não gosta de universitário. Não gosta. Ele não gosta. Ele gosta só de igreja, e a galera desvirtuou. Tá certo. Nossa, inclusive tá ventando na janela aqui agora, fazendo um barulho, mas nem sai, né, no áudio. Enfim. O que tá falando? Alguém para o Guilherme. O episódio de hoje é especial novamente, estamos fazendo essa leva de episódios especiais, então nós não temos um filme hoje, mas sim, eu vou fazer a musiquinha e vocês completam. Não era isso, vocês cantaram errado, vou deixar a vida me levar, não é? Enfim. O Ricardo tá aqui no estúdio só fazendo mímica. Ele é nosso editor-chefe hoje, tá fazendo papel aqui. Skank tá, é muito entendi. Bom, pra quem não gosta. Eu não, gosto. Skank é bom. É porque hoje tem polêmica nesse podcast. Polêmica. Já vou começar com essa, que eu gosto de Skank. Ah, ué, eu também gosto de Skank, não pode? Skank é maconha? É, Skank é drogas. Credo. Enfim, hoje a gente vai falar sobre Batman em suas várias potencialidades transmidiáticas, podemos dizer assim. Em todas as mídias, porque foram 80 anos do herói, né? Estamos celebrando, sim, 80 anos do herói. Igual o Leonardo já tinha falado que tem um evento acontecendo lá em São Paulo, inclusive, né? É, o evento é uma exposição de algumas coisas do Batman que está acontecendo na... Como que chama? Espaço... Memorial da América Latina, em São Paulo, que vai ficar lá até dia 15 de dezembro. Então, está comemorando esse ano vários sites de cultura pop, várias coisas estão relembrando e tá tendo a exposição enaltecendo. Da DC do Lego também, que tá tem várias coisas. Tá tendo exposição no Parque do Ibirapuera. É, nada melhor do que aproveitar esse momento para falar do Batman, que tem aí nos quadrinhos sua grandiosíssima importância, mas que saiu daí para ir para os filmes, jogos, desenhos. Então, ele tem uma fama imensa, talvez o herói mais conhecido, mais famoso, sim, que existe. Né? Talvez antes aí dos filmes da Marvel, tem muita gente agora que nasceu nessa cultura de MCU, talvez conheça muito mais a Marvel do que a DC, mas mesmo Batman assim... É mais pessoalzinho famoso. Com leite com pera. Não acho que é mais famoso, mas mesmo assim eles conhecem o Batman, acho que mesmo com essa cultura... Não, você acha que o Batman nova, não é mais famoso que os heróis da Marvel hoje? Talvez para o público novo, não. Mas Não, eu acho eu que ele acho é. Que é. Eu ainda acho que é. Eu ainda acho que ele é maior que a Marvel. Não sei. Porque o Homem de Ferro conseguiu ser mais famoso que todos os heróis da Marvel, que é uma coisa muito nada a ver. Tipo, você pensa em Marvel, você pensava em Homem-Aranha, e hoje em dia em Homem de Ferro. Mas, então, por mais que o Homem de Ferro ele seja maior que vários personagens da Marvel que são muito conhecidos, eu acho que é por conta que deu muito certo o filme, sabe? É, e ele entrou no, na cultura pop como filme já. É isso. Porque então, ninguém nunca é pra garotada nova mesmo, que não conhece o quadrinho. Tô falando de gente que hoje tem 6, 7 a 10 anos. Então, mas sempre teve filme do Batman. Tipo assim, sempre você soube quem que foi o Coringa. Eu acho que... Eu não sei. Será que a gente tá ficando velho? Até os filmes do Nolan, que foram até 2012. Quatro anos depois, já teve Batman Superman. Que não foi um sucesso absoluto, mas foi um filme que deu muita polêmica. Sim. Bom, eu acho, então, que a gente tem que discutir tudo isso. É, já que você já tá começando com isso, Leonardo, o que você me traz? Você é o maior fã, assim, disparado do Batman, eu acho aqui. Todos nós gostamos, né? E o maior gostamos? Nós gostamos. Ah. Foi o meu herói favorito, assim, na minha infância. E o Léo, acho que é o maior fã de quadrinhos da mesa, né? Eu acho com certeza ele seria o especialista no assunto. Pelo menos em DC, eu imagino. É, eu gosto muito da DC. Eu não gosto de, tipo, fazer esse negócio de rixa, sabe? Ah, você gosta mais de Marvel, mais de DC. Inclusive, o Batman tá completando 80 anos e a Marvel Comics também tá completando 80 anos. Foi o ano que ela mudou pra Marvel Comics, antes era Timely. E depois que mudou pra Marvel, começou a crescer e ficou grande do jeito que a gente conhece hoje. Mas eu gosto das duas, eu acho que nas duas tem histórias boas e tem histórias ruins. Nas duas tem histórias muito boas e muito ruins. É, de fato. Mas eu acho que, assim, o Batman, ele é um personagem especial, sabe? Eu acho que... Eu também acho, porque, tipo, eu também não gosto dessa rixa de DC e Marvel. Pra mim, nada a ver. Mas eu não curto muito as histórias da DC. Eu não me vejo muito nos heróis da DC. No Super-Homem, no Lanterna Verde. Não me apetece. Mas o Batman já era um negócio mais diferente. Já me atraía de uma outra forma. Ele é um herói mais pé no chão. E é o que eu sempre falo do Homem-Aranha, que eu acho que o universo do Homem-Aranha sozinho é muito melhor que o universo da Marvel. Porque, por exemplo, você vê nos jogos onde juntam todos os heróis da Marvel, assim, igual o Ultimate Alliance 3, que é um dos últimos que saiu, que juntava muitos heróis da Marvel, você tem uma fase dedicada a cada vilão, mais ou menos assim. E uma fase tem uns 70 vilões do Homem-Aranha, sendo que as outras fases tem um vilão de cada herói, mais ou menos assim. E o Batman, pra mim, era tipo isso. É o diferencial do Batman, assim. O universo dele, pra mim, é muito superior a todo Total. O universo da DC. E eu acho que até o da Marvel. Eu acho que ele fica para com o Homem-Aranha. Eu acho que o universo dele é melhor do que o do Homem-Aranha. Então, eu também acho. Nossa, revelações aqui, o Guilherme afirmando uma coisa dessa. Universo. Tá. Mas eu acho que é pau a pau, Mas eu gosto muito mesmo, mas pode continuar falando. Eu acho que, tipo, falando mais profundo na DC... Eu acho que, tipo, a DC, ela não seria nada sem o Batman. Tipo, não tenho o que falar, sabe? Por mais que ela tenha o Super-Homem tenha vindo um ano antes do Batman. Inclusive, o Batman, ele só veio por conta do Superman, por conta do sucesso dele. Que, em 1939, que foi quando lançou o Batman, as Action Comics, que eram as revistas onde o Super-Homem aparecia, estavam fazendo muito sucesso. Então, o Julius Schwartz, que era o... editor da parte de quadrinhos, é o diretor da parte de quadrinhos da empresa, que não chamava DC Comics, ele virou e falou pros artistas que ele queria mais quadrinhos relacionados com super-heróis. E aí o Bob Kane e o Bill Finger criaram o Batman, né? E aí ele apareceu na edição 27 da Detective Comics. Da Detective Comics, né? Que aí passou a ser o nome DC, né? É, a DC Comics, ela é a junção de duas empresas, que é a Detective Comics e uma outra que eu não lembro o nome. Tudo bem, não é a pauta de hoje mesmo, é só aí o Batman. Aí elas se juntaram e ficou DC Comics, que aí esse DC vem de Detective Comics, que foi onde o Batman apareceu e tal. Mas, então, voltando no que eu tava falando, por mais que o Batman ele tenha vindo por causa, em consequência do sucesso do Super-Homem, eu acho que ele ultrapassou o sucesso do Super-Homem. Por mais que os filmes dos anos 80, o do Super-Homem, eu acho que fez muito mais sucesso, com o Christopher Reeves, do que, por exemplo, do Michael Keaton. Se bem que o do Michael Keaton já é quase 90, né? 89. Uhum. Já fez mais sucesso. A gente vai falar sucesso. Mais A gente vai falar mais dos filmes mais pra frente. Mas eu acho que é isso, sabe? O Batman, ele... Pô, pensa assim, você conseguir sustentar um personagem... Desde 1939. É, ele... E é o que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando. Ele mudou muito, né, durante todos esses anos, esses tempos. Igual, nesse começo ele era bem investigador mesmo, criminal. Tipo, ele era bem um detetive mesmo. Pra passar pra ter mais esse heroísmo que ele conquistou agora, se tornando até um deus nos quadrinhos, né? É, eu acho que é muito da época, né? Tipo, em 1939, você cria um super-herói e ele precisa combater o mal da cidade. Que é a máfia. Uhum. Que é a máfia, né? Então, é igual tipo, a representação do caos, sabe? Exato. Então, tipo, ele combatia criminosos, tipo, mafiosos mesmo, gangues. Era bem um negócio terrestre mesmo. Era Nova York, né? Era como se fosse Nova York. É, exato. Eu acho que o sucesso do Batman veio muito dessa questão da complexidade do personagem, sabe? Ele é um personagem muito complexo, que cada história tem uma mais complexidade ainda, uma profundidade do personagem que, por exemplo, o Superman não tem tanta, sabe? Não tem nenhuma, talvez. Ele é uma personalidade única, o Superman, assim. Ele é um alienígena, de certa forma, e ele fica naquilo. Ele é o homem, abre aspas, perfeito de todos, assim. E o Batman já é uma pessoa que sofreu uma infância e faz com que as pessoas se identifiquem com ele, sabe? Você é muito mais próxima do Batman do que do Superman, entendeu? Não quer dizer que ele é um cara 100% gente boa. Muitas Isso, vezes ele exatamente. É um babaca. Ele é bem babaca, Bruce Banner já foi muito otário em muitas situações. Eu discordo da Duda, eu acho que o Superman tem bastante não tem bastante profundidade, mas ele tem, assim, um caráter meio de imigrante, por ele ser um alienígena. Eu acho que é uma coisa que pode gerar bastante identidade. Ainda mais nos Estados Unidos, que é um país tão complexo. E acho que até nos dias de hoje poderia vir uma nova história do Superman contando como ele sofre depois que ele se revela e por ele ser um alienígena. Muita gente não aceita ele. Mas assim, e também tem toda a parada dos poderes e tal. Por ele, por exemplo, no Homem de Aço, no filme do Zack Snyder, por ele não saber controlar os poderes e quebrar a cidade inteira. Eu acho que tem uma complexidade nisso. Mas como não é a pauta de hoje, voltando ao Batman... Eu não disse que ele não é complexo, só disse que o Batman ele é profundo e faz as pessoas se identificarem bastante com ele, sabe? Eu acho minha opinião, então, mais que o Superman. Não, então, eu também acho que mais que o Superman, mas eu ainda acho que o Superman ainda tem ali a sua profundidade. Mas falando sobre o Batman... Eu me via muito no Batman porque eu perdi meu pai muito cedo. E a história do Batman eu acho que também passa muito pelo luto, né? Eu acho que ele nasceu do luto e do medo, porque ele tinha medo de morcego. E ele fala isso no filme de 2008, do... Batman Begins? 2005, né? Batman Begins. A inspiração dele pra virar o Homem-Morcego é o medo, porque ele tinha medo de morcegos. E o fato do luto que você acabou falando é muito presente logo no começo das HQs que ele aparece, porque ele aparece na edição 27 e aí na edição 33 já mostra que, tipo assim, os pais dele foram assassinados no Beco do Crime e aí ele vira uma chave nele e aí ele começa, tipo, treinar, malhar, estudar bastante e aí ele vira o Batman. E aí, tipo, é legal você falar do negócio que ele tem o medo do morcego, que no começo não foi assim. Tipo assim, ele viu um morcego e achou que foi um sinal ele usar o morcego como símbolo. E aí ele usa isso nas HQs e aí, tipo, só depois, tipo, na edição, 200 e pouco, eu acho, que ele descobre que, tipo, os pais dele foram mortos por conta que, tipo, mandaram matar os pais dele, porque eles eram influentes em Gotham e tal. Mas isso foi mais pra frente. Mas, tipo, ele sempre trouxe a morte dos pais como, tipo, um impulso pra ele virar o Batman. Isso sempre existiu. E isso é sempre mostrado, né? Praticamente todas as adaptações que a gente tem a cena dos pais dele sendo assassinados. Se assemelha muito ao caso do Homem-Aranha, né? Com o Tio Ben. São dois personagens que se moldam no luto. E eu acho que é uma backstory que funciona muito bem pra uma criação de personagem. Demais. Eu acho que... Nossa, eu vou me matar depois que eu falar isso, mas... Eu acho que o Batman, ele só faz tanto sucesso assim porque ele se parece muito mais com os personagens da Marvel criados pelo Stan Lee. Porque ele tem essa com proximidade certeza. Com o leitor. Tipo assim, o leitor consegue se identificar. Se vê e... Tipo, o Super-Homem, ele é profundo. Ele tem, tipo, que carregar todo o fardo de ser um deus na Terra, de, tipo, ter que salvar as pessoas. Tipo assim, às vezes ele não consegue salvar duas pessoas ao mesmo tempo, por conta de distância, por conta dessas coisas que ele... E ele sabe que a pessoa tá morrendo por conta dele, que, tipo, ele não tá lá pra salvar. Só que o Batman, os problemas dele são mais reais, sabe? Por mais que ele seja um milionário que tenha tudo de tecnologia, ele traz mais pro público os problemas dele. Voltando nesse ponto do Superman, só pra dar uma adesão aqui, uma história HQ muito legal... que aprofunda o Superman é a Foice e o Machado. Foice o Machado, né? Foice o Machado, é. Que é quando ele, se ele tivesse aparecido lá na União Soviética e não nos Estados Unidos. Então, aí é uma história que eu acho que trabalha muito com a profundidade do que o Superman pode ser como cidadão e etc. Sobre o que o Léo falou do Batman parecer com os personagens do Stan Lee, eu acho que ele parece, assim, na questão da identificação, porque ele é um personagem que a gente se identifica com ele. Exato. Mas a diferença é que essa identificação com os personagens da Marvel, eu acho que ela é mais uma identificação, assim, com minorias. Por exemplo, ele tem o... Na Marvel, ele tem o Pantera Negra, né? Com as minorias negras. Tem a Capitã Marvel, tem os X-Men, que são os mutantes, que são pessoas que são deixadas de lado na sociedade. E o Batman, eu acho que ele é mais uma identificação, assim, mais de medo e de luto, como eu tinha falado antes. Mas acho que, assim, a diferença que eu vejo é essa. Mas eu concordo com você. Acho que tem essa comparação mesmo. Então, pra gente falar mais sobre o herói, né, já que a gente já deu uma introdução, como que é ele nos quadrinhos, antes da gente falar dele no que saiu daí? Como que... Qual que é o... Vamos aqui. Vamos lá. Então. Vai lá. Eu não vou nem terminar, não. Vai, pode falar. Vamos lá. Então, no começo, o Batman, ele lutava contra os criminosos, mafiosos, lá, tipo, da época, igual o Gui falou. E aí na edição 39, 12 edições depois que o Batman foi criado... Você sabe me dizer qual edição passou a se chamar Batman? Eu tenho a informação. A Duda tem a informação. Então pode continuar depois da Duda dar essa informação. Na edição 39 da Detective Comics aparece o Dick Grayson pela primeira vez. E aí a partir disso o Batman já começa a lutar em conjunto com o primeiro Robin... E até hoje nos quadrinhos tiveram mais de 6 Robins, tipo, até hoje, até as edições que existem hoje, inclusive na uma das últimas versões dos quadrinhos da DC, que foi os 952, tiveram umas histórias do Batman que chamava Nós Somos Robin, que é tipo um grupo de crianças que eles se juntam e todos eles se fantasiam igual o Robin e começam a combater o crime. É, isso é bem legal. É muito bacana, tipo, mostrar tipo, a influência do super-herói na própria história, sabe? É bem legal isso. E dois dos Robins são mulheres. É muito massa essa questão do Batman dele ser influente, porque você vê os outros super-heróis, mas você não vê nenhuma... Tipo, eles não focarem em nenhuma história onde você vê um monte de gente com uma... Um anel de lanterna verde, um monte de gente vestido de Superman, mas você vê um tanto de gente vestido de Robin, vestido de Batman em diversas histórias. Então, tipo, mesmo ele não sendo super poderoso, ele é muito influente. As pessoas se sentem seguras com ele. Até nos próprios filmes, sabe? Tipo, teve o Shazam agora e o irmão do Billy Batson, ele usa uma camiseta do Super-Homem, ele usa uma camiseta do Batman. É bem bacana. Tipo, ele tem o Batirangue no quarto dele. E só pra complementar, o Batman apareceu pela primeira vez, como o Léo tinha dito, em 39, na revista que chamava Detective Comics, que é DC, e aí na edição 27. E o Batman, ele se tornou tão popular em um ano, ele se transformou no... Ele ganhou a própria revista de banda dele, que é em 1940, que chamava Batman. É, muito bom. Então, aí em 39 ele foi criado e tal, começaram a ter as histórias deles, que ele era mais sombrio, mais realista... Só que aí, o que acontece? Em 1954, um psiquiatra chamado Frederick Wertham, acho que é esse o nome, ele lança um livro chamado A Sedução do Inocente. Muito importante isso. E o que ele fala nesse livro? Ele fala que, tipo, muito dos problemas que fazem os jovens se desvirtuarem, tipo, virarem pessoas mal influentes, virarem, tipo, do mal, entre aspas, é consequência dos quadrinhos. Só que ele fala isso, tipo, sem embasamento nenhum, sabe? No livro, ele, tipo... Eu dei uma pesquisada sobre o livro, ele fala que, tipo... Tinha um garoto de 7 anos, chamado Edward, que ele teve pesadelos após ler a revista do Besouro Azul, que é um personagem... Hoje ele é da DC, mas antes ele não era. E ele tinha pesadelos com um herói que se transformava num Besouro Azul. E, tipo assim... O Besouro Azul, ele não se transforma num Besouro Azul. Ele, tipo assim, o formato lá, que, tipo assim, ele lembra igual o Homem-Formiga. Um pouco diferente, porque o Homem-Formiga diminui, né? Eu não sei qual é o poder do Besouro Azul. Ele tem diversos poderes. É tipo um alienígenazão que... É tipo uma armadura do Homem de Ferro, na verdade. É, exato. E que esse Edward, ele nem lembrava direito dos pesadelos que ele tinha. Só que aí o psiquiatra foi lá e colocou que era a culpa dos quadrinhos que ele tinha isso. E aí tem uma outra coisa mais voltada sobre o Batman e do Robin, que o psiquiatra, ele fala que... O Batman e o Robin representam os desejos de dois homossexuais vivendo juntos. E ele atribui isso a um jovem de 13 anos, em liberdade temporária, recebendo tratamento psiquiátrico por ter abusado sexualmente de outro menino, que se imaginava o Robin e queria ter relações com o Batman. Que loucura. Só que, tipo assim, isso não aconteceu, sabe? Tipo, ele depois descobrem que, tipo, esse menino que abusava do outro, ele nem lia tanto as revistas do Batman, ele gostava muito mais de ler as revistas do Super-Homem, por exemplo, e que esse menino que abusava o outro, ele tinha sido abusado antes. Então, tipo assim, não tinha nada a ver com os quadrinhos, sabe? Uhum. Ele foi abusado, mas a culpa é dos quadrinhos. Exato. Só que o que, que esse livro influenciou na indústria dos quadrinhos? Muitas pessoas, tipo, veem aquele selo no livro que chama Comic Codes Authority, que é um selo que aparece, assim, hoje a gente nem liga tanto, porque nem existe mais nas edições que são lançadas hoje. Só que ele influenciou a criação desse selo, que era um selo de censura, onde as histórias elas não podiam ter, tipo assim, o herói falando palavrão, por exemplo, ele não podia estar fazendo, tipo, coisas que pudessem ser vistas como interpretação errada. Tinha que ser tudo, tipo assim, bem, bem limpo, sabe? Então, nessa época, o Batman passou muito a ser igual à série animada dele, né? Exato. Isso foi um dos motivos, inclusive, que influenciou a série a ser do jeito que ela é, sabe? Uh-huh. Daquele jeito engraçadão e tal. E, por exemplo, o Coringa, durante muitos anos, ele deixou de aparecer nas HQs. Ele sumiu dos quadrinhos porque não fazia sentido, sabe? Ele aparecia do jeito que aparece da série animada, com a interpretação do César Romero. Animada não, né? Da série da TV, de 66. Ele aparecia mais, tipo, engraçadão, mais cômico, e ele não tinha popularidade. Então ele foi sumindo das séries dos quadrinhos até não aparecer mais. Então, aí depois, nos anos 70, o Neil Adams, ele foi muito importante pra queda do selo. Tipo, não importante pra queda, porque a queda mesmo foi só cair depois dos anos 2000. É. Ele foi muito importante para o enfraquecimento do selo, o Neil Adams e o Dennis O'Neill. Que os dois juntos, eles trabalhavam e eles começaram a fazer umas revistas mais pesadas. Então, Trazendo de volta essa essência mais sombria. E isso eles nem trabalhavam no Batman nessa época. O Neil Adams, ele entrou na revista do Lanterna Verde, que na época tinha virado Lanterna Verde, Arqueiro Verde. Porque os dois estavam estavam juntos lá, porque nessa época a Lanterna Verde era só do espaço. Aí o Neil Adams trouxe ele pra Terra já. Tipo, já trouxe mais pra cá, mostrando, tipo, a realidade. Os problemas reais que acontecem aqui. E aí, em uma das edições, o Roy Harper, que é o ajudante do Arqueiro Verde, ele aparece na capa se injetando heroína. Caramba. Ah, eu vi isso aí, é muito. E aí, tipo. Doido. O Julius Schwartz, que era o diretor da DC nessa época, dos quadrinhos, ele virou pro Neil Adams, chamou ele de louco, falou, você tá maluco que eu vou publicar uma coisa dessa, sabe? Eu não vou fazer isso, não tem como. E aí, depois de uns 3 meses, a Marvel lançou uma revista do Homem-Aranha, onde tinha um menino que pulava do prédio, ele tinha usado droga e ele tava alucinando. E aí, não aconteceu nada na revista, não influenciou nas vendas, não influenciou em nada. As vendas continuaram normais, por mais que tinha o garoto usando droga. Quando foi isso aí? Isso foi meados dos anos 70, mais ou menos. A revista do... Essa revista do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde, é a edição 85. Que o Roy Harper, ele tá injetando heroína. É importante lembrar que a gente parece que é muito antigo esse negócio da censura e tal. Só que o Batman tinha sido criado em 39, o selo de censura com o livro foi 54, o livro é de 54. E aí, então, tipo assim, tem um bom tempo até todas essas coisas acontecerem. É que quando a gente fala data, parece que é muito antigo. Período curto, mas não é. Com a volta, tipo, com o Batman nos anos 80, que o Neil Adams, ele voltou pra DC, fazendo Lanterna Verde, teve toda a polêmica lá. Aí, depois de aparecer o quadrinho do Homem-Aranha, o Julius Schwartz falou com o Neil Adams, falou, não, pode publicar, então, a do Lanterna Verde com aquela capa, não sei o quê. Publicou, deu certo, fez sucesso, aí ele voltou pro... Ele começou a fazer coisas pro Batman. E aí, o que que acontece? Ele cria vários personagens mais sombrios. Mentalmente distorcidos. Também. E um dos personagens mais famosos que ele criou foi o Ra's al Ghul. Que é, tipo, já foi interpretado diversas vezes em outras mídias, né? Em Gotham, a série da TV, ele aparece. Ele aparece em Arrow. Ele aparece no filme de 2005 também. É. E nos jogos. Então, tipo assim, é um personagem super influente que só veio depois dessa época. E todas essas capas, tipo, o caso do Homem-Aranha, o caso do Roy Harper, foi muito influente pro enfraquecimento do selo. Aham. Uhum. E aí, 80 e 90 foram a época dos quadrinhos, então, né? Então, aí em 80 já começa, tipo, a ser mais pesado. Tanto é que o Neil Adams e o Dennis O'Neill, eles voltam com o Coringa. Eles voltam com uma HQ super famosa, eu esqueci o nome agora. São as 5 vinganças do Coringa, alguma coisa assim. E 80 já vem uma época mais sombria. E aí em 80, tipo, de 80 pra frente, assim, já começa a época sombria, que é tipo... O Frank Miller, ele entra com o Cavaleiro das Trevas. Já vem Piada o Alan Mortal. Moore, que lança Piada Mortal 2 anos depois. É, então, já que você já tá falando dessas principais obras do Batman, você quer falar um pouco delas, que foram o marco na história do Batman? Você vai falar Batman toda vez que a gente fala Batman? Não, é um jeito de falar Batman. Então, o Cavaleiro das Trevas é uma das principais obras já feitas. Ou tipo... obra feia, nossa. Não, é bonita. Nossa, Cavaleiro que das Trevas 1 horrorosa. Eu acho feio. É horroroso. Não, um é mais ou menos. Aí o 2 parece que fala então, um... que se dane e fez. Mudou o animador? Então, não mudou. Nossa. É uma polêmica que tem com o Frank Miller, que tipo, o primeiro ele fez e aí, tipo assim, a história, ela é muito boa. Muito. A do Cavaleiro das Trevas 1. A história de Cavaleiro das Trevas é sensacional. Ela é genial, sabe? Ela, pra quem não sabe, ela passa no, em um futuro aleatório, tipo, é um... Uma outra realidade. Alternativo, não aleatório. Futuro qualquer. Futuro onde o Batman, ele já tá aposentado, faz 10 anos, só que ele sente, tipo, a necessidade de voltar a combater o crime em Gotham. Só que ele já tá velho, carrancudo, desempregado, não sem consegue, fazer nada. Né? Não consegue. E aí, o que que acontece? Já passaram, tipo, 10 anos de que os super-heróis eles estão na Terra, tá? O Batman já tá aposentado até. E o super-homem, ele trabalha pro governo. E aí o governo precisa parar o Batman. E aí eles chamam quem? O super-homem. E aí... São referências de um grande filme, marco da história do cinema, que o filme. Caio Coutinho adora, chamado Batman vs Superman. Assim... Não odeio. É depois a gente entra nessa história. Você sempre fala que odeio? Não odeio. Mentiroso. É aí que eles brigam pela primeira vez, que eles... né? É, eu não sei se é a primeira vez. Não sei vez, se é a primeira vez, mas é a vez mas mais, é a marcante mais marcante. E que é muito melhor que no filme. É muito melhor que no filme. Que o Batman, ele... O que acontece com ele é que ele tá batendo tanto no Superman que o coração dele para, né, cara? Ele tem um ataque cardíaco de tanto trocar porrada com o Superman, de exato, tão velhinho que ele tá, e o Superman vê com a visão de raio-x dele lá, caralho, seu coração tá parando. E aí o Batman... Mas é proposital? Ou não é? Não, é, pois é. Vamos... Enfim. Não vou falar disso, porque senão é spoiler. É, não vamos lá aprofundar, mas outra muito interessante, a gente tá tomando muito tempo nisso já... Tamo. É o A Piada Mortal, que acho que não tem como não falar desse quadrinho, que pra mim é um dos mais sensacionais, né? Talvez o concordo mais, acho que é o quadrinho que eu mais gostei do Batman, foi A Piada Mortal. Eu adoro. Eu gosto muito da animação que fizeram com ela também não recentemente. Gosto da animação, né? Eu gosto também. Gosto muito. Então, eu gosto da animação também, eu prefiro o quadrinho, porque a animação tem aquela cena que o Batman, ele se relaciona com a Batgirl. Nossa, eu acho, é patética. É, começo, eu também acho bem desnecessário. Que eu acho que tipo, é totalmente desnecessário, não precisava ter aquela cena. É, tá bom. Mas a história, ela é basicamente uma origem do Coringa, uma possível origem dele. É o que todo mundo atribui como origem, né, hoje. É. Tipo, uhum. Mas a gente já sabe que agora existem 3 Coringas. É, depois isso foi falado mais na frente nos quadrinhos. Mais na frente, tipo, agora, né? Alguns anos atrás. Recentemente, bem recentemente. E é isso, é uma história muito importante onde o Coringa, ele fala que, tipo, todo mundo é louco. Só precisa de um dia ruim pra virar louco. Até o mais são dos sãos. E aí ele usa de base o Jim Gordon, que é o comissário de Gotham, e o Batman, que são os dois símbolos de sanidade e pessoas certas de Gotham. E aí ele tenta corromper os dois vai durante a história. A vida dos dois de um jeito que, meu filho... É bem pra pesado. Pra terminar da melhor maneira possível. Não, é realmente muito pesado. É muito pesado essa história. É muito pesado. Só o Alan Moore mesmo pra escrever um negócio doidíssimo. Doidão. É muito pesado. Mas o final dela é sensacional. É muito bom. Final que abre discussões, né? Abre bastante. Tem tantas teorias sobre... Eu acho que não é spoiler a gente falar que o final é um dilema Você fica ali em dúvida se o Batman matou ou não o Coringa. Não tá é. Bom, então vamos falar. Todo mundo falar. Sabe, não é spoiler. É, não é. Realmente, não é spoiler. Mas, quer dizer, é spoiler, mas a maioria das pessoas sabe. Então, o Batman, ele envolve as mãos no pescoço do Coringa e começa a rir junto com o Coringa, assim. Porque o Coringa e a risada do Coringa vai sumindo de acordo com os quadrinhos. Então, você meio que... E na animação também, né? Então, pra você mim, meio matou. Que pensa, será que o Batman matou ou não? E aí, aquele negócio que o Batman... Carrega esse dilema que eu acho muito massa nele, no personagem, que ele não vai matar. Que ele vai quebrar sua clavícula, vai quebrar sua perna, seu ele braço. Vai, ele vai te pedir. Ele vai pedir pra morrer. É, mas ele não vai te matar. Mas ele não vai te matar. Às vezes isso é até pior, mas enfim. Só que aí ele já teve uma época que ele matava, né? E o Batman do Batman vs Superman mata também, né? Então. Mata. Mas esse quadrinho, além disso, tem várias outras teorias que vocês podem encontrar também aí na internet. Tem uma que fala que o Coringa infectou o Batman. É, pra ele fazer isso, que ele fica doido e é realmente, assim, muito doido. Porque se você começa a ler e olha por algumas direções que as teorias te mandam, você começa a ter outras interpretações da história. É, eu acho que são duas ou três, né? Teorias que tem nesse quadrinho. É, são bastante. São que tudo é um looping, que o primeiro quadrinho é igual ao último. Então tem é essa tudo de matar que realmente acontece. Ele vai e prende o Coringa, e o Coringa se solta de novo, faz a mesma coisa, vai e prende. E essa é uma ótima metáfora, porque uma das questões maiores, assim, né? O Batman e o Coringa são... É o exemplo maior, assim, de herói e vilão, que eu acho, assim. E existe essa questão de que um depende do outro pra viver, praticamente, sabe? É. O Batman só continua existindo porque tem o Coringa pra ele derrotar. E o Coringa só continua fazendo mal porque ele quer ver o Batman continuar fazendo isso. Eu e o Léo já fizemos um artigo sobre isso. É verdade. Olha. Todo um artigo sobre a... Que ficou muito bom, que por sinal. Que ficou muito bom, inclusive. A gente precisa revivê-lo. Mas que é sobre toda essa relação de necessidade dos dois. Dos dois e o jeito que eles conversam. Acho que conversam. Eu citei até Nietzsche nisso aí tudo, enfim. Uma loucura. Uma loucura. Mas é isso. Piada Mortal é um dos quadrinhos mais influentes de todo o tempo, de todos os que já foram criados. Eu acho que tipo, vale a pena. Ele não é comprido, não é cansativo. E ele é super barato, sabe? É R$20, eu acho, que ele tá hoje em dia. Ele é barato. É um preço super acessível. É uma história curta. É uma história curta. Eu acho curta. Que todo mundo deveria ler. Quem quer começar nos quadrinhos, lê essa história do Batman, que, putz, você vai começar pelo melhor jeito possível. É. Mas vamos dar sequência, que a gente ainda tem que falar de séries, ainda tem que falar de filmes, ainda tem que falar de James. Então, Duda, fala um pouco pra gente sobre as séries do Batman, né? Sobre as animações e tudo que foi feito em cima dele, que teve tanta coisa, né? Muita coisa, Gui. Bom, pra séries, o Batman tem umas das séries que são muito famosas, né? Eu vou citar algumas pra gente ter noção, mas... Basicamente, o Batman aparece em várias séries da DC, tipo Super Amigos, Liga da Justiça e tal, mas as séries em que ele é protagonista são séries que, assim, ganham muita notoriedade, sabe? A primeira série do Batman foi a série de 1966, que foi só 27 anos depois da sua primeira aparição, que é um tempo, assim, relativamente aceitável, curto. Muito aceitável. E é muito legal, porque essa série tem muito a ver com o que o Léo tava contando de censura e tal, porque o Batman dessa série é um Batman, assim, totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver hoje, por exemplo. Eu acho que até se a gente parar agora, as pessoas novas, e assistirem aquelas telas, vão dar risada e, tipo, não aceitar esse aquilo já como é o Batman. Da série animada ou ainda não é? Não, essa é a série do Adam West. O Adam West, que morreu tem pouco tempo, né? Morreu tem pouco tempo. O Adam West, ele ficou muito famoso por interpretar o Bruce Wayne e o Batman. Nossa, é muito engraçado. E é engraçado de assistir, porque o visual é totalmente diferente. Muito então, é um visual colorido, é um visual meio camp, né? Que as pessoas falam, que é, tipo, totalmente caricato. Então, o Batman, ele tem um uniforme que é cinza e muito amarelo e muito azul. Não tem quase nada de preto no uniforme, que hoje é uma das características principais do Batman, sabe? Ele é o das trevas, então... E até os vilões, né? Até o próprio Coringa é muito caricato. Isso, exatamente. E ficou muito famoso, porque o César Romero, ele tem uma roupa rosa e tal, e tipo assim, não tem muito a ver com o que a gente vê hoje. Inclusive, o César Romero, que lá tá me mostrando, ele usa um bigode na vida real, e ele era considerado tipo um galã da época. Então, tipo assim, ele não podia tirar o bigode dele pra fazer o Coringa. Era tipo um contrato dele, né? Exato. Foi tipo o contrato que o Henry Cavill fez pro 007, que ele não podia tirar o bigode. Porque se ele tirasse o bigode, ia tirar essa pinta de galãzão dele. Então, ele passava pancake branco do Coringa em cima do bigode. Ficava uma coisa ridícula. Vocês têm que ver o melhor episódio dessa série, que chama Batman na Feira da Fruta. Então, procurar. Esse aí, eu primeiro ia falar. Meme da nação brasileira. Esse Batman na Feira da Fruta, na verdade, não é um episódio. Tipo assim, ele é um episódio de uma paródia que fizeram, inspirada nessa série, que eles redublaram, tipo assim, um episódio do... É muito bom. Do Batman de 1966. E aí, assim, eles dublam fazendo várias piadas com... É piada o tempo todo. Sabe? Se alguém entender por que é Feira da Fruta, me explica. É uma música. É porque tem uma música. Eu sei que fica tocando a música no fundo. Entrei na Feira da Fruta. Mas o que, que tem a ver com esse negócio? Se alguém quiser saber qual episódio que é pra assistir e comparar, ele chama Um Adversário à Altura de um Medonho Bandido. E é o episódio 16 da primeira temporada. Tem um episódio muito legal também, que o Omelete, que é um canal que a gente gosta bastante, adora falar, que é quando o Batman tá com uma bomba na mão e ele precisa se livrar dessa bomba de todo jeito. E ele vai... acho que ele tá num navio, num barco. Ele tá num restaurante, acho. É, aí ele vai num restaurante e pede pra todo mundo sair, tem duas velhinhas que não querem sair. Aí ele sai, aí ele quer jogar na água, aí aparece um tubarão. Aparece dois patinhos. Aparece dois patinhos nadando. E aí ele vai em todos os cantos e aí ele não consegue se livrar da bomba. Ele vai tacar uma hora e aparece duas freiras, aí ele não pode sacar a bomba. É. Então, isso aqui é muito bom, porque a série, ela, tipo assim, ela é engraçada mesmo. Você assiste não pra tipo, ver um Batman super complexo. Não, é totalmente family friendly. Exato. Pra época, né? E funciona muito. E os personagens são diferentes. Eles apresentam vários vilões, por exemplo. O Coringa ficou muito famoso por causa dessa redublagem aqui no Brasil, por exemplo. Mas... É do Batman. Mas tem alguns outros. Por exemplo, o Robin... O Robin dessa série do Batman, ele ficou muito icônico pelas frases do Santa não sei o quê, Santa não sei o quê. E eu macacos pesquisei... Macacos me mordam, Batman. Pois é, e ele fala esse isso. Santo alguma coisa mais de 360 vezes na série. Que tem 85 episódios, que tem 120 episódios. Então, assim, é realmente muita coisa e ficou muito famoso isso. Porque hoje inspira outras animações. Por exemplo, no Lego Batman, que é um filme que a gente pode falar depois, o Robin do Lego Batman, ele sempre fala, nossa, santo não sei o quê. Então, tipo assim, é uma coisa que... Eu podia lembrar que eles não sei transmite. O quê, que agora eu fiquei... É porque ele fala muitos, ele não, fala tem uma, coisas, não tem um específico. Santa criminalidade, Batman. Ah, isso é verdade, é isso mesmo. Exato. Isso é muito bom. E aí eu fui pesquisar pra ver qual era a... Santa jaqueta de couro, Batman. Entendi. Tô imaginando uma situação. Qual que era... recepção do público a respeito da série. E a série tem 93% de aprovação no Rotten Tomatoes. Uau! Então, assim, sabe? É uma série que funcionou muito pra época, é tipo mano. É Chaves, tá ligado? É um negócio que você iria assistir pra se divertir exato, ali. Exato, exato. Eu acho que é isso que é muito importante. E um dos motivos que faz o Batman dar tão certo. O Ivan Reis, ele falou isso uma vez. O Ivan Reis, ele é um quadrinista da DC, que é brasileiro. E ele falou uma vez, tipo, o Batman, ele dá tão certo porque ele encaixa em tudo. Uhum. Você pode fazer... Se você quiser fazer um Batman sombrio e realista, ele vai funcionar. Vai funcionar. Se você quiser fazer um Batman caricato, engraçado, ele vai funcionar. Agora, um Batman... Ao menos que seja o George Clooney interpretando. Um Batman... Com mamilos. Um Batman que eu acho que não funcionou é ele nos quadrinhos agora, que quando ele virou Deus e tal, que é até quando ele descobriu que o Coringa são três pessoas, eu acho que não funciona. Foge totalmente do personagem. Mas eu nem fiquei acompanhando depois, mas eu acho que ele perdeu esses poderes, graças a Deus. Mas, pra mim, estragou o personagem. Estraga a essência dele. Então, eu tenho um pouco de problema. Não problema, mas dificuldade de acompanhar as revistas mensais do Batman, que, tipo, lançam todo mês. Até porque é muito caro. Tipo, não dá pra gente ficar comprando toda vez, sabe? Tipo, é R$7,90, eu acho. Não, mais... Acho que é mais de R$10 ou R$8 por mês que você tem que pagar, tipo, na revista. Só que aí, tipo, você começa a comprar e aí, tipo, você começa a entender a história. E aí a história não acaba naquilo. E aí, tipo, você tem que depois esperar ou lançar uma edição definitiva, que são as edições que a gente compra, tipo, por exemplo, a Piada Mortal. A Piada Mortal acho que foi uma história particular, né? É, que, tipo, não foi lançada mensalmente, não, não, assim. Não, não é, não. Mas eu sei que, tipo, por exemplo, o Batman Silêncio, que é uma série... mais atual, que foi o Jim Lee que fez em 2002. Ela foi lançada mensalmente. Cavaleiro das Trevas também aconteceu isso. É bem legal. E aí, depois, por exemplo, dessa série, demorou um tempo pra gente ver uma das séries mais icônicas, que é a série animada do Batman, que é de 1992. E essa é uma série que, assim, é pra mim referência. Eu acho ela perfeita, acho muito boa. E ela ganhou 4 prêmios Emmy, inclusive. Olha só. Isso foi muito legal, porque é uma série animada, assim, ela é inspirada bastante nos quadrinhos. Aqui tem uma lista de várias... Vocês podem ver que é gigante. Uau, é. Que são de episódios inspirados em coisas do quadrinho. Porque realmente foi uma série que revolucionou bastante. Tanto que essa série, ela ficou famosa também porque ela trouxe para os quadrinhos personagens que foram criados na própria série. Por exemplo, a Arlequina, que hoje é uma grande personagem muito falada, que vai ter filme dela agora. A Arlequina saiu dessa série. Ela foi criada na série, no episódio Um Favor para o Coringa, que é o episódio 22 da primeira temporada. E ela aparece despretensiosamente. E aí a história dela ficou... Ela ficou tão famosa na série que eles precisaram colocá-la nos quadrinhos. Outro exemplo foi a Renée Montoya, que também foi criada na série. Que é a policial, né? Isso, essa mesmo. E, enfim, ela é muito interessante. Tem uma continuação dessa série, porque ela foi até 95. E aí criaram uma série que chama As Novas Aventuras do Batman. E ela meio que continua essa série do Batman. Mas a primeira ainda é mais famosa que essa. Fez mais sucesso. Com certeza. E, inclusive, uma curiosidade. O Mark Hamill, que é o nosso Luke Skywalker, ele dubla o Coringa na série. E é muito, muito legal ouvir isso aí. E ele dubla nos jogos também, não é? Não tem informação. É, também não. Você me desculpa, eu vou caçar. A gente pesquisa e fala mais tarde pra vocês. Enfim, mas essa série ela ficou muito famosa porque ela foi um outro tipo de adaptação. Então ela já era um Batman... Ele já é um Batman depois do Frank Miller, depois do Alan Moore. Então ele já é um Batman mais... Um pouco mais dark do que a série, por exemplo, de 1966, que é totalmente animada, tipo, animada no sentido de um Batman empolgado e comediante, de certa forma. E aqui ele já parece um pouco mais sombrio. Tanto que tem várias histórias do Coringa, várias histórias um pouco mais tensas. E, inclusive, ela foi o primeiro desenho animado que mostrou armas de fogo ao invés de fantasiosas armas laser, por exemplo. E só que, assim, só um personagem, que foi o Comissário Gordon, que foi mostrado sendo atingido por uma bala. Então, assim, ele tinha a bala porque ele já se enquadrava como um desenho quase que para adulto. As próprias pessoas que faziam falavam que já era um desenho mais adulto do que infantil. Mas mesmo assim ainda tinha essa coisa, porque era um desenho animado e tal, e as crianças assistiam e tal. Mas assim, é uma série que eu gosto muito, inclusive. E só pra deixar claro, a série tem 97% de aprovação no Rotten e 9% no IMDb. Uau, então, olha assim, isso. É uma série excelente. Se eu puder falar pra vocês, assistem uma coisa, assista essa série. De que ano que ela é mesmo? 92. 92. Só pra confirmar a informação, o Mark Hamill é mesmo também... Dubla o Coringa nos jogos, né? Pra melhorar os jogos da série Arkham, que daqui a pouco a gente fala. Agora, só finalizando falando de TV, além das muitas adaptações que o Batman acaba indo junto com a Liga da Justiça e tal, mais recentemente, em 2014, a Fox resolveu fazer uma série que falava sobre o Batman, sobre a história do Batman, praticamente antes do Batman se virar o Batman, que é a série Gotham. Mas eu não acho que Gotham tem a foca no Batman, assim, eu acho que no final, eu não assisti a quinta temporada, nem a quarta. Eu também não. Eles acabam focando mais, eu ouvi falar, mas eu não acho que a série seja sobre ele, acho que é mais sobre a cidade, mais sobre o Gordon, acho que ele é mais um personagem secundário ali. Mas ainda assim é do Batman. É o universo do Batman, né? Ele fala a história, né? Pra quem não sabe, ela conta a história dos personagens do Batman a partir da perspectiva mais do Jim Gordon, que é o cara que é o comissário que ajuda ele quando os pais dele são mortos. Mas enfim, ele conta a história dessas perspectivas enquanto o Batman ainda não é o Batman. É só o Bruce Wayne. Não é o Smallville, né? Não é o Smallville, exato. É ruim igual o Smallville. Olha. Eu prefiro o Gotham. Nossa, eu gosto muito de Gotham. Ah, claro, porque Smallville é muito velho, mas Gotham, gente, não dá. É péssimo. Eu gosto de Smallville. Eu gosto. Eu gosto muito de Gotham. Eu acho muito bom. Mas além aqui dos... ecrãs? Brincadeira. Além dos desenhos, séries e tal, filmes, né? O que popularizou o Batman, nós temos aí Batman Begins. Fala mais um pouco, Caio, sobre os filmes que foram tão importantes. A gente tem o primeiro filme do Batman, de 1966, que é o filme derivado da série, que a Duda já falou, que era o Batman do Adam West. E nesse filme, o Coringa se junta com o Pinguim, o Charada e a Mulher-Gato pra roubar uma invenção secreta e usar ela de um jeito maléfico. É um filme bem escrachado, ele vai no mesmo sentido da série. Da série mesmo, né? É, e fez bastante sucesso na época. Assim, é um filme que, ele nos anos 60, o cinema era bem conservador. Nova York era bastante conservador, os Estados Unidos viviam tempos bem conservadores. Então eu acho que não cabia um Batman sombrio naquela época. Eu acho que não fazia muito sentido. É. Por isso que eles adaptaram desse jeito. Mas passando assim, pro primeiro filme feito levando o Batman de maneira mais séria, foi o de 1989, dirigido pelo Tim Burton. Tim Burton conhecido por vários filmes aí muito sombrios. Faz filmes bizarros. Mas eu adoro o Tim Burton. E foi o Batman do Michael Keaton, que é aquele Batman bem sério. Ele acho que tem bem mais cara de Bruce Wayne do que de Batman. E ele é de 1989. O primeiro roteiro dele foi criado em 1886. Então ele foi um filme que foi assim, demorou pra fazer. Eles pensaram bem pra fazer. E o Jack Nicholson fazia o Coringa. É um Coringa também bem icônico. Tem bastante gente que é o Coringa preferido assim, de bastante gente. E uma curiosidade, o Jack Nicholson ganhou 50 milhões com esse filme na época. Assim, 50 não, milhões? Não contando só o salário, contando a repercussão do filme depois, cachê. Nossa, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Pra época, principalmente. O Jack Nicholson ganhou isso? Ganhou isso. Você sabe quanto que foi o Michael Keaton? Quanto não, ele ganhou? Não tenho informação. Mas segue, eu acho que o Jack Nicholson já era mais famoso, né? Mas o filme arrecadou mais de 400 milhões. Pra você pensar na década época, de 80, então, é muita coisa. Pra gente ter a noção do... Eu adorava esse filme. Eu assistia esse filme no SBT quando era criança, adorava. E teve a continuação, que foi o Batman Returns, de 1992, onde o Pinguim e a Mulher-Gato se juntam em busca de um tesouro perdido. E eles vão roubar esse tesouro. E aí o Batman precisa impedir eles. É um filme bem legal também. A Mulher-Gato, eu acho ela bem caricata nesse filme, mas é melhor do que aquela Mulher-Gato da... Nossa, o filme dela é só da Halle Berry, que é horrível. Essa é a Michelle Pfeiffer. É. Perfeita. Sem defeitos. O uniforme dela lá, o traje dela é muito bom. Que ela que costura, né? É incrível, mano. E o Pinguim era o Danny DeVito. Que também faz aquela participação em Friends, é um ator bem legal. Bem icônico, o Pinguim dele. A Michelle Pfeiffer, inclusive, ela postou esse ano no Instagram dela que ela tava revirando umas coisas no armário dela e ela encontrou o chicote que ela usava no filme. E aí, tipo assim, ela faz uns vídeos dela dando umas chicotadas no ar e tal. É muito que bacana. Louco. E aí, no sábado, foi sábado? Foi o sábado. Batman Day? É, sábado. Sábado, agora, dia 21, que estamos gravando o anterior do que a gente gravou. Ela postou uma foto dela dançando com o Michael Keaton, que é uma cena do filme, e ela escreveu, tipo, parabéns, Batman, não sei o quê. Legal. Muito legal. Eu acho que esses filmes dos anos 80, 90, eles são muito influentes, sabe? São mesmo. E eu acredito que eles sejam mais influentes que os que lançaram depois dos anos 2000. Tanto que, por exemplo, a gente tava comentando... Acho mais do que o Begins. Os filmes dos anos 2000 só existem porque esses filmes fizeram sucesso, né? Porque exato. Esses filmes foram os pioneiros de filmes de super-heróis. Eu acho que os filmes de heróis só existem até hoje por conta desses filmes do Batman. A gente não teria o Homem-Aranha de 2002 se não fossem os filmes do Batman nos anos 80, com certeza. Não teria, não. Eu acho que não teria também. Logo depois veio o Batman Forever, que trocou, não era mais o nosso querido... Michael Keaton, agora era o Val Kilmer, que é um Batman mais, assim, não muito carismático, né? Ele é mais paradão, mas tem o queixo, assim, de Bruce Wayne, e o vilão era o Duas Caras, e o Charada, nosso Charada interpretado pelo nosso queridíssimo Jim Carrey. É um filme com uma pegada... Tem um pouco de comédia, pelo ter o Charada bem caricato também, ele não é tão fiel aos quadrinhos, não é? Porque o Charada de Gotham, por exemplo, da série, ele é mais sério e tal. Tem diversas mais interpretações. Ou menos, né? Mais ou menos, né? O dos quadrinhos também, o dos James também é bem caricatão, etc. Eu lembro que tem uma polêmica no filme que o Jim Carrey interpreta o Charada, em que ele e o Tommy Lee Jones, ele... Que que é quem faz o Duas Caras, eles ficavam disputando quem roubava a cena do outro. Então, tipo assim, eles não se deram tão bem. Olha. E aí, tipo assim, só que você quer disputar com o Jim Carrey. É, né? Realmente. É. Então, esse cara aí agia de um jeito e nas costas agia de outro. E sabemos o nome do Jim Carrey, o seu. Mas assim, engraçado que eu gosto da química dos dois no filme. Um é mais caricato, o outro é mais sério. Um é mais bravo, um é mais relaxado. Engraçado, é engraçado. É, eu gosto também. Divertido. Eu gosto de todos esses filmes antigos gosto, do Batman. Sei lá. É. Por conta daquilo que a gente tava conversando, sabe? Tipo, eles se dão... Tipo, o Batman se dá bem em qualquer cenário, sabe? É. E esse filme, ele foi feito 3 anos depois do Batman Returns, já foi um reboot, mas a Warner sentiu na época, ele fez bastante dinheiro, mas ela sentiu que deveria ter feito mais sucesso, então ela partiu para um novo reboot, quando aí sim veio Batman e Robin, quando George Clooney, que já pediu desculpa publicamente por esse filme, que, vamos ser sinceros, é o pior filme do Batman. Tem o Batman Mamilos, tem o Batman Cartão, tem Batman andando de patins, de gelo. Eu é horrível, gosto. É horrível. Tem uma palhaçada aqui. Quando eu era criança, eu amava ver ver o Mr. Freeze, ver. Mano, tem a Uma Thurman e é ruim. Como tem a Uma Thurman assim, e é ruim? Não, é engraçado que a Uma Thurman é a Era Venenosa, porque ela tem muita cara de Era Venenosa. Mas é ruim, é ruim no contexto, mesmo, porque, é ruim nossa, eu é muito mal aproveitado. Eu também não acho tão ruim assim. Nossa. Eu acho que, assim, é a mesma coisa da série animada. É, da série animada é não, da série de 66. Uhum. Você não pode levar a sério. Não. Tipo, mas... se você for levar a sério a série do Adam West, você vai olhar para aquilo e falar, nossa, é horrível. É. Sim, Gunner dele. Pra mim, é um filme do estilo, sei lá, Esqueceram de Mim. É um filme do estilo Todo Mundo em Pânico. É porque o George Clooney, ele era aquele galã de série e tal. E aí ele Nespresso. Vem e faz essa... Esse Batman que é engraçado de olhar, entendeu? Então não dá pra levar a sério mesmo. O mais estranho é que esse Batman, ele é do mesmo universo do Batman Forever. Eles só trocaram os atores. É. Porque o Robin é o mesmo ator. Então continua. E a gente tem o Arnold Schwarzenegger também como Senhor Sim. Gelo. Que na época já tinha feito muito sucesso com o Exterminador do Futuro. Tava no auge e também faz um papel assim, que não convence. Mas é e legal. Que, inclusive, Arnold Schwarzenegger... comprou a armadura do Mr. Freeze e guarda na casa dele até hoje essa armadura. E o que é legal é que, né? Assistindo Gotham, o cara que faz o Mr. Calorzinho. Freeze na série, tem uma hora que ele solta um I'll be back. É, verdade. E aí, gente, essa eu adoro, parte é eu muito adoro legal. O Mr. Freeze de Gotham. Ele é muito bom. Tem uma cena, é verdade. Eu lembro da gente, eu e a Duda, a gente tava assistindo essa cena. E aí, tipo assim, é uma logo no começo, assim, da temporada. Quando ele aparece, acho que já é. Uma das primeiras aparições do Freeze. E aí, tipo assim, ele pega um remédio, e aí, tipo assim, o cara da farmácia não quer deixar ele pegar todos, alguma coisa assim. Uhum. E aí ele vira pro cara da farmácia e fala, I'll be back. E que assim, é uma referência ao Arnold Schwarzenegger em Exterminador do Futuro. Terminator, né? É um dos personagens que eu mais gostava em Gotham. Bom, então, depois desse filme que meio que cansou a imagem do Batman, porque foram três filmes na década de 90. Aí depois de 8 anos com a imagem do Batman bem desgastada, a Warner decidiu colocar ele na gaveta. Mas em 2005, o nosso Christopher Nolan, nosso queridíssimo Christopher Nolan, vencedor de Oscar, veio com a sua trilogia e Batman Begins contou a história de origem, né? Quando o Batman foi treinado pelo Ra's al Ghul, interpretado pelo Liam Neeson, e dessa vez o Bruce Wayne foi interpretado pelo Christian Bale, também ganhador de Oscar. Então, assim, era um elenco muito bom, tinha tudo para dar certo. E o Christopher Nolan decidiu colocar o Batman numa realidade mais de Nova York mesmo, uma cidade mais suja, onde as pessoas não aceitavam o Batman por ele ser um vigilante que usava uma máscara. Então, era uma realidade mais próxima da nossa. E acho que foi por isso que fez tanto sucesso, né? É um Batman muito realístico, né? Uhum. Eles usam alguns pedaços da cidade de Chicago, se eu não me engano, para as gravações. Isso. E aí, tipo, o Christopher Nolan, do jeito que ele não gosta de muito efeito especial. Então, ele usa sempre muito efeito prático. Prático, né? E é muito bom. É muito bom, são muito bons. Tipo, o Batmóvel, por exemplo, ele é um tanque do exército. É tipo, ele traz tudo para a realidade, provando com a tecnologia como que seria o Batman no nosso tempo, né? E o Liam Neeson do Ra's al Ghul também eu acho muito bom. Eu acho muito bom também, a interpretação dele é... Eu acho que, ó... Os quatro... Não, todos... Ah, eu não gosto muito da Natalie Portman como Mulher-Gato. Natalie Portman? Não é Natalie Portman? Anne Hathaway. Olha, eu confundi tudo. Natalie Portman é outra... É Marvel. É Marvel agora. Eu acho que todos atores que interpretam os vilões são muito bons na trilogia do Nolan. É, são mesmo. Principalmente os do segundo filme. Enfim, exato. É, no Cavaleiro das Trevas, que pra mim é o melhor filme do Batman disparado, não tem nem o que discutir. Sim. Com o Coringa do Heath Ledger, que é sensacional. O Heath Ledger ganhou o Oscar, ganhou um prêmio de melhor ator coadjuvante. Esse filme ele foi lançado em 2008 e o Heath Ledger cometeu suicídio antes do lançamento. Então foi assim, na época teve bastante polêmica para como que seria esse filme, se o Heath Ledger se matou porque ele se envolveu demais com o personagem, qual teria sido os motivos. Esse filme, quando envolve Coringa, envolve também tiroteio em cinema, é umas coisas muito, muito pesadas, né, em volta disso tudo. E aí até preocupações para esse próximo filme do Coringa que tá tendo, a galera lá já tá ficando muito preocupada, não querendo deixar os filhos irem pro cinema assistir o filme por causa de toda essa história aí. Pelo menos vai ser maior de 18. E isso tem muito a ver até com o que a própria série Gotham coloca, que eles falam, Coringa é uma ideia, sabe? É, exato. E então isso é muito, muito visto, assim, toda vez que tem ou falam de Coringa, acaba tendo algumas... Eu lembro... Tem a ver até com o filme do Coringa, provavelmente. Demais, aí. Demais. Eu lembro até hoje, quando lançou Cavaleiro das Trevas, em 2008, a gente tinha 8 anos, 8, 9 anos, e eu lembro de ver no jornal, na pré-estreia, eu acho, de Batman Cavaleiro das Trevas nos Estados Unidos, teve um cara que foi fantasiado de Coringa com uma máscara de palhaço, e aí, tipo, ele sentou na primeira poltrona, e aí ele ficava falando que ele era o Coringa, o filme começou, ele virou pra plateia com uma mini metralhadora automática e deu tiro em todo mundo. Essa foi a história, né? É, foi uma tragédia, assim. Mas o filme é bom. O filme é bom, é. É, o Heath Ledger ganhou um Oscar póstumo. O Heath Ledger ganhou um Oscar póstumo, porque a atuação dele nesse filme é impecável. Perfeito, acho que né? É podemos sensacional. Dizer. Não só ele, né? Os duas caras também. É o segundo melhor filme do Heath Ledger, mas tudo bem. E assim, o primeiro é com certeza... O Christian Bale é um ótimo Batman, eu gosto muito dele. Mas nesse filme, o Coringa manda. Porque ele é aquele Coringa que ele é um psicopata, que tem noção que é um psicopata. E ele quer simplesmente ver o caos. É. Então, é simplesmente sensacional. É, ele rouba a cena, né? Rouba. E, assim, e ele é referência, né? Você pensa em Batman, você pensa nesse filme... Referência. E... É, eu tenho dois quadros do Coringa, um aqui no meu quarto em Uberlândia e um na cidade onde minha mãe mora, e os dois são do Coringa do Heath Ledger, um é só o rosto e o outro é ele escrito Why So Serious. E ele inspira os novos Coringas a vir, sabe? Inspira. Porque ele modificou totalmente total. O Coringa. É, inspira assim. Mais ou menos, né? Então, porque depois a galera dele veio o Jared Leto. Então, eles tentam fugir um pouco do que é esse Coringa e não conseguem, porque esse Coringa marcou tanto ele que ficou, os outros que aparecem são... Exato. Mas então, ele inspirou o Jared Leto. O Jared Leto falou, eu fiquei assistindo, eu fiquei fazendo umas coisas muito doidas pra tentar ser o Coringa, só que ao invés de ser um babaca e um cara ruim no cinema. Pennywise seria um bom Coringa. Continua Pennywise com os filmes. Seria um bom Coringa. Gosto. Imagina o Coringa parado, sendo tatuado. Imagina. Não dá. Não tem como. Acabar. Ai, ou... Se eu vejo o Jared Leto na rua, eu bato nele. Eu saio na mão. Eu falo, vem 5 minutos sem perder a amizade. Que amizade eu já não tenho. Enfim, o nosso Até tempo ele falar Marta e você parar de bater nele. Aí eu paro. O nosso tempo é curto. A gente tem que falar dos outros filmes. Tem mais dois ainda. Tem o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu acho que se o Heath Ledger não tivesse se suicidado, ele estaria nesse filme. Com certeza. Uma participação. Não, ele seria uma peça fundamental no filme. É tipo... Eu acho que foi o próprio Christopher Nolan que já falou que o Cavaleiro das Trevas Ressurge seria, tipo, a história... O Batman teria que derrotar o Bane, do mesmo jeito que é. Só que ao invés dele ir lá pra aquele lugar, tipo, buscar o Batman dentro dele de novo, ele ia pedir ajuda pro Coringa em Arkham. Nossa, isso seria então, bom demais, gente. O Coringa, ele seria, tipo, um orientador do Batman. Isso seria bom demais. Ia reforçar muito mais a ideia de que eles um se completam. Do outro. Que e acontece ia no primeiro filme, no segundo né? filme. Essa ideia... E assim, eu gosto do filme, eu acho que é o mais fraco entre os três. Sim, mas com certeza. Seria muito bom. Mas eu acho também que é muito. É porque a gente acabou de assistir um filme perfeito com o Heath Ledger, aí vem um outro que não tem a mesma magia, sabe? Então acaba dando uma quebra. É, de fato. Vocês chegaram a assistir no cinema esses filmes? Eu não. Assisti no cinema o terceiro. Só. Eu assisti o terceiro também. Eu também. E nem prestei atenção. Eu era molequinho, eu falava, nossa, cansado já. É longo pra burro o terceiro. É grande. O terceiro é longo. E é isso. É, 4 anos depois, veio mais um reboot. A DC começou o seu universo compartilhado. E Ben Affleck assumiu o Batman. Um Batman agora mais velho, mais experiente. Um Batman que mata. E ele enfrenta o Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Filme de 2016, que criou muita polêmica por causa muita da história polêmica. Da Marta. É um filme que o Léo adora. É um filme... Não, não, vamos lá. Eu não adoro esse filme. Vamos lá, antes de tudo, eu preparei uma surpresa e fiz um povo fala perguntando para as pessoas o que elas acham sobre Batman vs Superman. Ah, que surpresa, Duda. Você vê que legal, pra enfim. Pra mim é uma surpresa, eu não sabia. Eu também. Mas eu não te contei, eu não, também não sabia. Não sabia, não. Enfim, e aí eu fiz uma surpresa, vamos ouvir o que as pessoas acham. Oi, pessoal do Além dos Ecrãs, tudo bem? Olha, é um prazer estar participando aí com vocês, hein? Olha, eu gostei do filme. Não gostei de cara, assim, logo de cara. Acho que a primeira vez que eu assisti, eu dormi, tá? Porque ele é meio parado, não é tão... Pelo menos no começo, no meio dele, não é tão de ação. Não achei assim. Mas eu gostei, sim. Toda vez que passa, que tá passando, eu paro e eu gosto de assistir de novo. Por que que eu gostei? Porque ele mostra um lado humano... Né, de defeitos humanos desses heróis. E eu gosto quando mostra essa parte assim, deles não sendo heróis, deles tendo defeito, né, porque afinal não são perfeitos. Então eu gostei muito de ter usado tudo isso no filme. O Batman vs Superman foi o primeiro filme que eu vi dessa nova geração de filmes da DC. E ele representa, né, um contraponto de tudo aquilo que se espera de um filme de heróis, pelo grande público, pelo menos. Ele vai além daquela ideia clássica de bem versus mal, mas ele também traz questões de como seria, se de fato existissem heróis entre nós, quais seriam os seus anseios, e na questão do Batman, como seria, né, um Batman descrente da humanidade, lutando 20 anos contra a criminalidade de Gotham, e agora tem que enfrentar um homem invencível. E faz a gente refletir até que ponto chegou esse código moral do Batman. Eu gosto de Batman vs Superman porque eu acho que ele consegue retratar muito bem esse lado sombrio da vida de cada um e principalmente uma coisa dos personagens da DC. Então ele mostrando o dilema do super-homem de quem sou eu, o que eu tô fazendo para a humanidade. E o Batman também, já numa fase velha, repensando a vida, eu acho um ponto de vista muito interessante. Só tem um problema, até hoje eu não assisti Batman vs Superman. E, tipo, acho que isso conta um porque eu não gosto, talvez. Não sei, mas eu nunca assisti de tão ruim que é. Bem, Batman vs Superman. Eu curti o filme, em grande parte. Bem, o que não me chama muita atenção é o estilo dos filmes da DC. Eu acho que eles são muito obscuros, eles têm uma vibe meio dark, isso não me chama atenção nem um pouco. Porém, eu assisto eles porque eu curto muito toda a história e todo o conceito. Não sou tão fã, mas gosto muito. E, na verdade, curto muito mais a parte Batman, a parte Liga da Justiça e Superman não me atrai tanto. Tô mais ligado no Batman. Acho que o filme não me atraiu tanto igual os outros filmes do Batman. Acho que deveria ter desenvolvido melhor a história, colocado mais acontecimentos além do nome e tamanho deles serem iguais, o que ocasionou a paz. E também o sequestro da mãe dele foi o início da rixa e tal. Acho que deveria ter explorado mais a história. Tem coisas muito mais legais para serem contadas. E ali que eu sou muito fã da DC, quando me perguntam se prefere DC ou Marvel, eu falo que eu prefiro a DC e eu defendo, mas esse filme não atraiu tanto, mesmo tendo efeitos visuais lindos, sendo muito chamativo, acho que poderia ter explorado bem melhor a história. Olha, Batman vs Superman é um filme complicado. Eu, particularmente, ao mesmo tempo que eu amo esse filme, eu odeio. Porque eu acho que ele é um filme que ele é todo picotado, é muita informação em tela e ele foge totalmente daquilo que a gente está acostumado a ver no cinema hoje em dia. Mas eu gosto muito da parte técnica dele. Apesar dele ser um filme muito escuro, as cenas de luta entre o Batman e o Superman são ótimas. A cena onde a Trindade se reúne pela primeira vez, aquela cena é muito f***. E eu curto pra c***, mas mesmo assim o seu roteiro ele ainda é um pouco falho. Então ele é um filme que eu não sou tão extremista em relação ao que o pessoal fala sobre ele, mas também eu sei avaliar seus pontos positivos. É, esperado, né? O Batman é realmente legal. Tipo, tem aquela cena dele batendo na galera, que é uma cena muito louca, mano. É muito boa. Só que aí desanda tudo, mas enfim. Aquela cena, que é uma das primeiras, que a gente tava até reassistindo, eu e o Léo ontem. A gente tava reassistindo. Que é aquela cena que ele tá na parede, assim. É, não, mano, então, eles trazem perfeito. Um negócio do medo, assim, que se fosse bem trabalhado, sabe? Se fosse um filme só do Batman, talvez com ia certeza. Ser muito O filme é muito bem feito. Aí assim. Já estamos começando a conversar. Não, ele é muito bem feito. Eu acho, eu gosto, assim, eu acho que o Zack Snyder arrasa nas lutas, eu acho que ele é muito bom. Eu gosto da fotografia do filme. Mas o Superman eu não gosto, então já, pra mim já estraga. Eu gosto do Batman, eu gosto daquele Batman do Ben Affleck. Até o Liga da Justiça, porque na Liga da Justiça horrível. Eu acho que estragaram. Eu gosto muito do Bruce Wayne e do Ben Affleck. Nem vamos conversar sobre Liga da Justiça, porque... Esse filme foi esquecido, ninguém lembra desse filme. Ó, de verdade eu fico triste de conversar sobre esse filme. Falando sério mesmo, eu fico triste mesmo. Mas Batman Superman eu acho que é um filme muito injustiçado. Liga da Injustiçado? Eu acho que esse filme, ele tinha um potencial pra ser... Assim, ele tem toda uma filosofia. Ele é um filme que... Ele não quer ser só um filme de super-herói entre dois... Ah, bota dois super-heróis pra brigar aí, vamos ver. Ele tem um a mais. Mas eu acho que é mal executado. Eu acho que, assim, eu gosto de comparar esse filme com Vingadores Era de Ultron. Vingadores Era de Ultron, quando lançou, ninguém gostou tanto. Tipo, todo mundo falou, tipo, nossa, um filme meio bagunçado, com muita informação que você não entende. Então, mas quando saiu Vingadores Ultimato, Vingadores Era de Ultron teve muito mais explicação, não teve? É verdade. Eu acho que é isso que ia acontecer com o Batman vs Superman. Ah, você ficar não, no se... Ah, sei lá. Não, mas é que a gente não sabe. Boicotaram o Zack Snyder quando ele foi fazer Liga da Justiça. Release Snyder Cut. Todo dia. Enfim, eu começou a palhaçada. Não, eu é sério. Tô falando sério. Eu acho o seguinte, o filme é bom, a história, tipo assim, a história do filme é muito boa, a gente assistiu, a gente não terminou de assistir, e até onde a gente tava assistindo, que era tipo metade do filme, tava muito bom, tava legal, a história por trás, a história do Superman e do Batman. Batman bravíssimo. Batman revoltadíssimo. Pra mim é o melhor Batman, o do Ben Affleck. Que isso. Não, mas enfim, aí, quando vem aquela solução óbvia e chata... O filme perde o encanto, sabe? Nossa, eu acho. Muito ruim, feio, o problema horroroso. Do filme é o desfecho. É, horroroso, mas horroroso. Aí é que tá. Se a história não fecha bem, sabe? Acaba que... Mas... é que não tem como defender o Marta, sabe? O Marta é... O Marta é indefensável. É indefensável, não tá. É ruim. É tipo, é uma saída ruim. É, mas é a mesma saída que os irmãos Russo tiveram de tirar o Homem-Formiga do... Reino Quântico com um rato passando no botão. Mas é engraçado. É engraçado. É a única coisa. Então, só que aí um é engraçado, o outro é tenso. Então, não. O que acontece é, o Batman, o rato, ele é engraçado propositalmente. O Marta acaba sendo engraçado de desespero, entendeu? Eu acho que é a estrutura narrativa que não funciona ali. Mas eu te entendo nesse eu ponto. Eu acho que mas, a estrutura, ela funciona, entendo. Ela só não funciona ao final. Que é o desfecho do Marta. É, eu concordo com você, Nisso. Eu acho que, tipo, o filme inteiro ele funciona pra mas, mim. Mas, enfim, nós falamos do Batman nos quadrinhos, na série, nos filmes. E só pra não deixar de lado, o Batman nos jogos. O Batman nos jogos, ele pera também... Peraí. Antes de falar dos jogos, eu queria falar do melhor Batman, que é o do Robert Pattinson, que vai ser o próximo. Vem aí, The Batman 2022. O Batman que brilha. E vai ser muito bom. Ele é o melhor Batman. Agora vai lá. Esse é o Batman que realmente precisa de sangue, né? O morcegão. Eu vi uma frase que é boa, que é assim... O Robert Pattinson é a única pessoa que pode fazer um vampiro e o Batman. Porque imagina o Michael Keaton e o Christian Bale fazendo o vampiro. Ia ser ridículo. É verdade. Edward, né? E faz sentido isso, mano. Faz sentido. Bom, mas a gente não tem tempo, então eu não vou focar nos jogos aqui, mas é só pra vocês perceberem que... É só pra vocês explorarem, pesquisarem, que a série Arkham é uma série muito incrível de jogos. Batman já tinha alguns jogos reconhecidos como Batman Begins, do PlayStation 2, que foi um jogo que imita o filme ali, segue o filme, tem até cenas do filme no jogo, que já era um jogo legal, trouxe um negócio com stealth ali e tal, mas aí veio a série Arkham e, putz, a narrativa... É ali na série Arkham que você vê realmente esse... Não, você vê em muitos outros lugares, mas na série de jogos, você tem o Batman e o Coringa nessa relação de interdependência um com o outro, exato. Que é incrível, incrível. Um tem literalmente um injetou sangue no outro e aí esse sangue depois vai voltar como memória na cabeça do outro, fazer o outro ter Nossa, eu não falei nada com nada, né? Explorem a história dos jogos, que vocês vão entender muito. São realmente jogos muito legais, com uma história muito profunda e jogos que revolucionaram jogos para super-heróis. Inclusive, o jogo do Homem-Aranha veio com muitos elementos do jogo do Batman. É quase um jogo do Batman, só que com o Homem-Aranha. Mas popularizou muito. Enfim, jogos muito bons. Eu acho que é uma trilogia, né? Os jogos. Os jogos Arkham são quatro jogos. São quatro? São. Um não foi produzido pela Rocksteady, que é a principal, que ele é uma prequel. Ele é um jogo de origem. Mas, então, tem um desfecho muito legal esses quatro jogos, que talvez saia um novo. Quais são? É uma continuação os jogos? São uma continuação direta. É uma continuação direta do jogo. Então, tipo, é realmente uma narrativa imensa, sabe? É uma série de quadrinhos enorme. Então, é uma narrativa muito grande e apresenta muitos vilões. E cada um com uma profundidade incrível, junto com Gotham, com a cidade. Então, é tudo que Batman tem de melhor. É a cidade, o universo, os vilões, o Batman. Então, o Batman. Então, é tudo muito bom. Mas e eu é acho... legal dizer que o Batman Arkham Asylum, ele foi escrito pelo Paul Dini, né? Que é o responsável pela série animada. Ele que criou a Arlequina e ele que ganhou o prêmio Eisner, que é o prêmio lá de referências dos quadrinhos, com a história Batman Mad Love, que é a história da Arlequina mesmo, para os quadrinhos. Exatamente. Inclusive, a Arlequina é muito boa nesse. Eu tenho um quadrinho do Paul Dini, que é a história dele. De uma época que ele tá... Que ele, Noite de Trevas, tá, né? É, Noite de Trevas. É um quadrinho da DC, mas que vem com o selo da Vertigo, por ser mais pesada e tal. E ela é muito boa. Ela, tipo, chama Noite de Trevas, a verdadeira origem do Batman, alguma coisa assim. E é muito bacana, é muito legal, e é do Paul Dini, junto com o Eduardo Risso, acho, que é brasileiro. Legal. Bacana. Então é isso, ainda tem muita coisa que a gente poderia falar aqui do Batman, porque se estende, é um personagem muito complexo, incrível, mas nosso tempo é curto, nós vamos ter que ficar por aqui, por hoje. Não, como é um especial de novo, não rola em si, né? A gente tá fazendo essas diferenciações, então só esse quadro de debate mesmo, já estendeu demais. Debate? The Batman. The Batman. The Batman. E então é isso. Eu acho que vale a pena a gente falar, trazer aqui qual o Batman que cada um mais gosta. É o preferido de cada um? Tá bom. Eu acho que vale a pena. Vale a pena? Pode cada um tem um Batman preferido? Cara, meu Batman preferido é o dos jogos mesmo, falando sério. Vocês têm que conhecer, quem não conhece a série Arkham, é um Batman incrível. Ele é escrotão, babaca no Origins, e você vê a construção dele até o último jogo, como ele tá diferente, é impressionante. O meu é o Christian Bale e o da Liga da Justiça, que eu adoro. O da... Pera. O do desenho da Liga da Justiça. Ah, o do desenho da Liga da Justiça. É. Ah, tá, não. Sustei. Ah, esse é bom também. Nossa, eu gosto de todos os Batmans, não tem um que é bom. Não tem um que é bom? Não tem um que é bom, você gosta de todos. Brincadeira. Eu gosto de todos, mas eu acho que assim, falando mais dos filmes, o que eu mais gosto, eu acho que é o do Ben Affleck. Porque é um Batman velho já, cansado da vida, sabe? Ele só quer acabar logo com as coisas, é um crossfiteiro. Ai, chato, ele mata. Não, não, não me convém como Batman. Ele não mata, não. Não, você tá tirando. Ele atira, ele quebra ele pega, pescoço, mano. E pega com a metralhadora e atira. Quando o cara vai atirando, ele pega a metralhadora e vai atirando nos outros, sabe? Ele mata. Isso aí não é naquela cena do sonho? Não. Não, porque a cena do sonho quando é no... Quando ele vai Liga salvar a Marta... Não, a cena do sonho ele é vai não salvar bate a Marta, ele sai... Você vê que eles quebram pescoço. Não tem como não também morrer do jeito que ele bate nos caras. Então ele não é o meu preferido. Eu não lembrava disso. Ele mata. Não, mas não é na cena do sonho, não. Não, então eu não concordo com isso. Eu acho eu vou ter errado. Que rever, mas eu não gosto. Ah, eu não tô nem aí, não. Bandido bom, mas bandido acho que morto. Era uma zoeira, polêmica, gente. Que tinha dado. Tô brincando. Acho que era uma polêmica que tinha dado. Eu posso estar enganado agora que passa um eu tempo. Eu acho que vocês estão confundindo com o Super-Homem. Não. Que não o Super-Homem, é, no final é. De Homem de Aço, não, ele mata não. O Zod. Não. Super-Homem mata 300 milhões de pessoas naquela luta. Também é. É um dos fatores que começa a treta, né? Mas, Duda, qual que é o seu? Mas não, peraí, deixa eu terminar então. Ah, desculpa. Se o Batman realmente mata em Batman vs Superman, eu não concordo. Eu acho que, tipo, o visual dele é um dos melhores, o do Ben Affleck. Tipo, esteticamente, ele como Bruce Wayne, ele é o melhor pra mim. Ele, o uniforme dele do Batman, eu gosto muito também. Eu acho muito bonito. O uniforme que ele vai, quando ele vai lutar contra o Batman, contra o Super-Homem, é uma referência direta de Cavaleiro das Trevas, do uniforme que ele usa. E é muito bonito, porque é muito parecido, sabe? Também gosto. Eu gosto muito. Eu gosto do Ben Affleck como Bruce Wayne. Gosto muito. Acho que, pra mim, assim, o Batman é um cinquentão. Cara que tá gasto, cara que tá lá. Mas eu não gosto muito dele como Batman. Não gosto muito da roupa. Acho que ele parece um monstro. Me incomoda um pouco o visual. Eu gosto muito do Christian Bale como Batman, mesmo ele fazendo a vozinha, que eu e o Léo estamos comentando da vozinha. Eu acho, mas eu gosto. Acho esquisito um pouco ele virar I'm Batman. Eu acho que faz parte ele da magia, com o modo de garganta depois. Não tem tanta pastilha assim no mundo. Eu gosto do Christian Bale pra caramba. Eu acho que ele é um Batman perfeito, assim. Não, eu gosto também do Christian Bale. O visual é dele, muito bonito tudo e é muito bom. Mas então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pros ouvintes, pra nós aqui... para vocês que estão debatendo aqui comigo, obrigado pela presença de vocês e pelos ouvintes que estão escutando. Então, é isso, né? O Batman tem, igual eu falei, tem muito mais o que falar, mas a gente vai encerrar por aqui para não se estender demais e não cansar vocês. Muito obrigado por tudo e, Caio, se despede. É isso aí, gente. Um abraço. Segue a gente no Instagram, @ além dos ecrãs, sentiu. E um abraço, beijo. E sem acento agudo também, gente. Tchau, tchau. Beijos. Isso é um adeus. Beijinho bolacha para um lado e para o outro.